Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 232. É nossa segunda entrevista durante a quarentena, né? E a gente continua trazendo pessoas importantes na história do América. E hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso programa Dr. Antônio Baltazar, ex-presidente do América, uma pessoa que marcou na história do América como ninguém, muito do que a gente vive hoje em termos de qualidade, em termos de profissionalismo, teve seu ponto de virada com ele, né? Estão aqui comigo os culpados de sempre, Felipe Deleucas, Lucas Deleucas, Thales Maciel, Léo Baltazar veio aqui nos abrilhantar também com a sua presença, e ele que vai ser o astro, Antônio Baltazar. Doutor Baltazar, quer dar uma boa noite? Eu cumprimento a todos, é um prazer a gente estar juntos. É uma oportunidade contando aquilo que a gente ama, que é o América. Mesmo a gente vivendo um momento de extrema dificuldade no país, sob o ponto de vista da saúde, sobretudo na busca de minimizar a tragédia, nós estamos para enfrentar também um grande problema na área econômica e financeira. Mas isso tudo, conforme tem sido dito, vai passar. Vejo uma oportunidade grande, enfim, quando existem dificuldades. Eu estou falando agora do futebol, dificuldade que o nosso concorrente passa. Eu acho que é uma janela de crescimento para os nossos objetivos. E nós temos uma estrutura que poucos clubes do futebol brasileiro têm. É uma estrutura que foi conquistada, claro, com o trabalho de muitos, mas, sobretudo, pela maneira com que o América construiu os seus torcedores. Eu diria que são os torcedores mais fiéis, mais comprometidos, mas, sobretudo, torcedores que pensam em bem comum. Isso faz a diferença. Por isso, nós mantemos uma posição muito confortável. A história que nós temos de dirigentes competentes, dirigentes absolutamente comprometidos, com honestidade, integridade, fez a estrutura que o América tem. O América está pronto, absolutamente pronto, para passos mais importantes e obter aquilo que é o desejo de todos, buscar título nacional e buscar título internacional. A estrutura está aí. Ela foi construída, conforme disse há pouco, com o trabalho de muitos, mas, sobretudo, pela grandeza dos nossos torcedores. Boa noite a todos. Vamos bater um papo aqui bem, bem leve. Bacana demais, doutor Baltazar. Só quer contar pra gente como é que começou a sua paixão pelo América, como é que começou essa vida de torcedor que depois virou presidente, como é que foi isso? É de uma simplicidade imensa, né? A gente tem que ter uma origem, né? E a origem está exatamente conforme todos quase sabem. Eu estou hoje com 71 anos, bem vividos, graças a Deus com muito trabalho, venho de uma família de muito trabalho. Eu costumo dizer que nada resiste ao trabalho. Tem muitas frases parecidas com essa, né? Nada resiste ao trabalho, o trabalho faz a grandeza, mas, sobretudo, eu tenho na experiência do pai, no exemplo dele, uma história de muito trabalho. Era um cidadão que trabalhava 18, 19 horas por dia e nos fez assim, né? Eu tenho um irmão, nós chegamos aqui em 1950, quando eu tinha um ano de idade, o papai foi para Santa Efigênia, onde era o Kelly. Depois veio sendo a nossa Alameda, né? Tinha acabado de ser construído em 1948, a fase final daquele marco, que foi colocado à disposição da comunidade de Belo Horizonte com um parque aquático bonito, enfim. E foi dali que nós nos familiarizamos com a América. Papai se tornou um torcedor fanático do América, contribuindo, na medida do possível, sempre que chamado fosse. E começamos a participar da história do América como torcedor. Depois eu tive a honra e o prazer de estar lidando com o América no futebol de salão. Tivemos treinando, era um jogador modesto, estive lá durante um tempo, na época de infanto juvenil e juvenil, na década de 60, início da década de 60, e a paixão foi só aumentando, a gente vivenciando arquibancada, mas ligado nas coisas que aconteciam com a América. E querendo fazer também o nosso contributo para tornar aquilo que é a nossa paixão maior e melhor. Tivemos grandes exemplos de oportunidades, eu acho que nós tivemos uma grande oportunidade na década de 60, e essa oportunidade na década de 60 nós deixamos passar, as coisas foram ficando um pouco mais difíceis, até a honra de ter me conduzido ao América foi um momento dos mais difíceis, como, claro, tivemos outros momentos difíceis. Mas aquele era um momento especial, porque algumas pessoas tinham pensado de oportunidades que tinham aparecido e, na verdade, elas escapavam por pouco, por detalhe. E ali nós vivemos um momento muito difícil. Tivemos a honra e o prazer de encontrar com colaboradores fantásticos, como Paulo Lasmar, como Alencar, pessoas que tiveram com a vice-presidência, a diretoria do América, e que nos ajudaram muito, né? O América tem pessoas grandiosas, como Afonso Celso Raso, que é um mito dentro do América, tem uma história de atleta, tem uma história de presidência em momentos difíceis. Marcos Salum, que é sempre um guerreiro, né? Todas as pessoas que entram para fazer o melhor, e o Marcos Salum conhece bem de futebol. Ele e a família, né? O Alberto, o Caio, são pessoas extraordinárias. O América tem uma figura importantíssima, que é o Dr. Bernard, um americano de quatro costados, né, que na verdade tem feito grandes atitudes em prol do América. O América tem grandezas como a do Magnus, uma homenagem que a gente tem que fazer, ou perdemos há pouco, mas também pegou o América num momento muito difícil. Nós temos alguns presidentes eleitos que, quando eleitos, pegaram o América em situações difíceis, o Afonso algumas vezes, o Marcos Salum, lidando com muita dificuldade. Lembrar do Dedex, o Flávio, que ele não teve uma presidência de eleição, mas sempre esteve participando do América, da vida do América, de uma maneira muito especial. Temos figuras notáveis, né? Fernando Trivelato, Paulo Lasmar, conforme foi dito, Olímpio, uma outra figura que me ajudou pra caramba no patrimônio e ajuda muito o América. Tem uma galera nova chegando, né, dando seu contributo. Eu destaco o Fabiano, que trabalha no marketing do América, é um rapaz extraordinário. O Batista é uma revelação que está surgindo na área administrativa. O nosso caro empresário Dover tem feito também um bom trabalho. Enfim, o América tem tido a sorte de obter pessoas que dão o seu contributo de uma maneira muito íntegra, porque não basta ser honesto, tem que ter integridade de fazer bem feito. E o América tem tido a sorte de ter pessoas que reúnem não só honestidade, mas integridade. Falta um viés mais apurado, talvez uma coragem mais definida, para a gente buscar um caminho diferente do que aquilo que a gente tem feito. A gente tem feito tudo certo, quase sempre certo na primeira vez, mas agora o América tem um posicionamento novo. Nós temos aí uma situação muito boa, a infraestrutura foi colocada, respondendo à sua pergunta. Nós optamos em fazer uma infraestrutura do América, carecíamos de uma área financeira pujante, carecíamos do departamento pessoal, de marketing. Nós buscamos construir uma infraestrutura que pudesse consolidar uma posição do estádio, consolidar o patrimônio do América, para que a gente pudesse dar passos mais ousados, mas estruturados. Eu diria hoje que o América está absolutamente estruturado. O América tem uma estrutura patrimonial, tem hoje um processo de gestão administrativa, contábil, departamento pessoal que funcionam, marketing, departamento jurídico, que na verdade esse foi um dos grandes problemas que o América teve no passado. Quando nós pegamos, o América vinha acumulado com uma dívida, um patrimônio negativo, ou seja, bons patrimônios, mas todos comprometidos. Porque, na verdade, o nosso passivo tinha sido muito pesado, principalmente com dívidas trabalhistas, de dívidas fiscais e tributárias, que nos deixavam incapaz de poder fazer qualquer ação pensando exclusivamente no futebol. Mas, naquela época, nós tínhamos guerreiros, né? Os guerreiros foram aqueles que estavam lá na arquibancada, acreditando e confiando, e por isso nós não fomos para lugar comum de estruturas que passam por situações financeiras difíceis e complicadas e que não têm o fazer diferente. E fazer diferente significa trabalhar muito, né? E esse grupo que estava naquele momento difícil trabalhou e trabalhou muito. E o que vem sucedendo tem trabalhado e tem feito um trabalho maravilhoso. Acho e entendo que nós vivemos agora um novo momento de virar a chave. É um momento que nós estamos estruturados, podemos investir com um pouco mais de coragem, principalmente agora que praticamente o título mineiro, de novo, está em nossas mãos, quer no campo ou quer naquilo que pertence à ordem natural, na medida que, por alguma razão, o campeonato pare, pertence à ordem natural do tempo, nós estamos com o título, porque assim está asseverado por termos sido o líder até então. Então, esse campeonato, mais uma possibilidade de fazer uma Série B gloriosa, poderá nos levar para uma permanência definitiva por 3-4 anos na Série A, buscando estar ali entre as primeiras posições de busca de disputas internacionais, da Sul-Americana e da Libertadores. Com 2-3 anos, o América pode ser uma expressão internacional. Estamos prontos, estruturados para isso. É interessante, doutor Bazar, que a gente já, inclusive no programa, já fez esse diagnóstico também, que nós estamos num ponto de virada, né? Principalmente que agora nós estamos aí com um adversário numa situação que pode fazer perder muitos torcedores e tal, então a gente tem que ser talvez um pouquinho mais agressivo, né, em relação a essas a marketing, a mercado e algumas coisas nessa linha aí, né? Esse diagnóstico para mim que o senhor fez é muito acertado, viu? Thales, você quer fazer alguma pergunta? Eu acabou que caiu, eu perdi algumas coisas. Talvez minha pergunta já tenha sido até feita. O senhor vai, continua indo ao estádio? Como é que está sendo? Como é que vai? Tudo bem, Thales? Eu estou bom, e você? Feliz, muito feliz e feliz em estar com vocês. Eu fiz uma sinopsezinha rápida daquilo que o América tem passado, né? Muito rápido, por histórias passado e um pouquinho daquilo que foi a nossa gestão sem entrar nos calos e nas feridas, mas entrando basicamente naquilo que foi a busca de uma infraestrutura que nos permitisse viver melhor, né? E é claro que isso é possível com a continuidade que foi dada por pessoas competentes que ao longo do tempo têm participado da história da América. Eu citei aqui algumas pessoas importantíssimas e gostaria de dizer que, na verdade, eu continuo indo sim, até porque a gente tem a estrutura da área da saúde feita pela sua residência de uma maneira absolutamente de paixão, de amor, de carinho, de coração. Na família, a gente sabe que temos ainda muito recurso na América, mas não, a nossa prioridade é continuar servindo sempre. A área da saúde é feita, quer lá com o doutor Simar, que era do estádio, conforme todos sabem, o estádio de independência ainda ficou com alguns pontos a serem desenvolvidos. Estamos vendo agora qual a melhor maneira de podermos ter uma área da saúde que permita que não aconteça nenhuma tragédia e a gente não perca pessoas que, por uma rapidez de atendimento, a gente possa salvar vidas. Então, temos uma estrutura e algumas sugestões caminhando junto com o doutor Simar, e até o Leonardo pode depois, que está aí, ele é médico, cardiologista, e sabe que 3 minutos significam existir ou não existir. O Independência tem algumas, como quase todo o estado brasileiro, né, tem as suas dificuldades, o Independência também tem algumas dificuldades. Mas eu estou indo, sim, na medida do possível, quase sempre, e às vezes eu me divido em bater um papo, aproveitar para fazer uma organização com alguns amigos, o pessoal do marketing tem feito um trabalho brilhante, e às vezes eu marco uma reunião com o Erlei, a gente bate um papo lá em cima, e eu estou deixando de fazer o melhor, que é participar lá da arquibancada. Eu vou voltar para a arquibancada assim, com toda certeza, que é o melhor lugar. Ah, essa tá muito saudosa, viu? Ô Jair, só... Só um parêntese aqui, eu não sei se o doutor Baltazar sabe, mas o Simar é de Estrela do Indaiá, eu também sou de lá. Eu sabia que você era de lá, o doutor Simar era de lá. Então você pode se dar o luxo de falar que você conhece duas pessoas de Estrela do Indaiá. Certamente eu devo ter pessoas com origem lá. Doutor Baltazar, eu queria uma curiosidade. Como é que é essa mudança de torcedor para dirigente? Porque quando você está como torcedor, às vezes a gente não tem a noção do que é dirigir um clube, principalmente nas condições que o senhor encontrou, América e tal. O que que mudou? O que que o senhor diria que mudou quando o senhor se tornou dirigente? Na sua relação com o América, nesse sentido? Jair, eu acho que pertence à ordem natural da vida, né? As participações em instituições. Eu tenho uma facilidade muito grande de me entregar às causas que se apresentam. Eu tive a honra de presidir a comunidade portuguesa em Belo Horizonte durante mais de um mandato. Tive a honra de presidir outras instituições, outra República, que é uma instituição de serviço maravilhosa. Tive a honra de ser eleito para o Conselho das Comunidades Portuguesas, para Minas Gerais, do Brasil, América do Sul, América Central, e a gente sempre se entrega. Para que isso aconteça, você tem que estar participando da instituição. E quando você participa da instituição, você começa a perceber que você pode aglutinar com seu posicionamento algo que pode ser diferente. É claro que você sempre vai entender que pode fazer mais quando passa, mas pertence à ordem natural da vida você se entregar às causas que você ama. É assim na família, é assim na empresa, é assim na relação de amizade. As amizades são assim, o fruto mais importante que você tem na vida é consolidar amizades. E para você consolidar uma amizade, você tem que fazer sempre o que eu me dou ao amigo quando ele precisa e o que o amigo pode estar me contribuindo. E a instituição é a mesma coisa. A gente tem que perguntar o que a gente pode fazer pela instituição que a gente gosta, que a gente aprendeu a amar. Como o América entrou na minha vida desde os 2 anos de idade, através do meu papai, foi fácil entrar na vida do América, amar o América e dizer, eu agora tenho que dar meu contributo. A partir do momento que você dá o contributo, você fica dando sempre. Mas eu acredito sempre naquilo que é renovações de ideias, mudanças. Eu acredito que você dá o seu contributo e tem que saber que tem que se retirar, manter a ajuda, manter o seu contributo, mas ter a certeza que tem pessoas que podem fazer igual ou melhor do que você. Em cada momento, o América necessita de contributo de pessoas. E, respondendo a sua pergunta final, como é que o torcedor vai ser o diretor, vai ser o presidente da instituição? É simples, é com entrega. Assim como hoje, a participação na arquibancada te credencia, só a participação na arquibancada te credencia a estar na vida do América, querendo fazer mais e melhor. O passo seguinte é estar no conselho. O passo seguinte é ir para a diretoria dando seu contributo na sua expertise. E depois de você dar o seu contributo na sua expertise, é natural que você coloque suas ideias em debate e nessas ideias em debate você possa estabelecer uma relação de querer fazer um posicionamento que seja melhor para a instituição e desejar ter um cargo diretivo para que você possa colocar em prática suas ideias daquilo que você acredita. E eu aqui reafirmo, não existe possibilidade de instituição nenhuma, assim como empresa nenhuma, que não tenha caixa. Para ter caixa, você tem que ter infraestrutura, você tem que trabalhar muito. O América trabalhou muito. O América fez uma infraestrutura que foi começada há muitos e muitos anos, teve seus percalços, e que nós tivemos a oportunidade, um dos momentos mais difíceis da história do América, nós pensarmos exclusivamente no América do futuro. E o futuro está aí. De novo, a gente se repete agora, nessa situação difícil que o futebol passa, sobretudo duas instituições, nossos concorrentes, sobretudo uma, o América tem uma nova oportunidade de fazer diferente. E temos estrutura e temos gente para fazer diferente. Eu acho que agora nós estamos mesmo no limbo de sairmos, de sermos uma instituição com reconhecimento nacional, de simpatia, para sermos essa instituição de reconhecimento internacional. Nós estamos muito próximos disso. Patrimônio nós temos, história nós temos, conduta ilibada na relação do futebol, compromisso com o bem comum nós temos, torcedores da melhor qualidade nós temos, criar adeptos como a gente, nós falamos agora há pouco em 9 milhões do nosso concorrente, torcedores mesmo, talvez seja 10%, mas ele criou ao longo do tempo um número de adeptos imenso, porque pertence ao natural da vida, o glamour, o estar comemorando, o estar celebrando, mas eu diria que nós temos hoje uma posição, como esse concorrente virou a chave na década de 60, com uma administração importante, já de mercado naquela época, um investimento grande no futebol, que fez com que se criasse e consolidasse torcedores, mas, sobretudo, a maioria são adeptos. São adeptos que estão aí disponíveis para serem novamente adeptos daqueles que estiverem no glamour. E o América tem tudo para estar no glamour agora. É isso mesmo. Deixa eu aproveitar para mostrar algum carinho que o pessoal colocou aqui para a gente. O pessoal da Barra Una está aí falando um saudoso abraço ao Baltazar, salvou o nosso clube. Um abraço à turma da Una, Sérgio Luiz Raso. Sérgio Luiz Raso, mandando o pessoal aí. A Raso é da minha relação, tem muito apreço por todos os meninos do Afonsinho. E claro, a família é imensa, né? O Carlos Coutinho, salve Baltazar, seu diagnóstico sobre termos perdido o cavalo arriado da década de 60 foi perfeito. Henrique Pinheiro, a live está ótima, mas ficar vendo a cara feia do Thales é duro demais. Tá bem na fita. Ah, viu? Chupa, Henrique. Então, uma coisa interessante, doutor Baltazar, é que realmente quando a gente divulgou a live, é impressionante o carinho nos grupos que as pessoas têm pela sua gestão. Né? Eu lembro que na época o senhor deve ter sofrido bastante, né? Muitas críticas, porque as pessoas não entendiam como é que foi o tamanho da dificuldade que era o América naquela época, né? E o tempo nos mostrou a importância da sua gestão e o que o senhor fez. Eu, inclusive, outro dia, num dos últimos jogos, eu comentei que o Cruzeiro, tá, nosso adversário aí, ele pena porque ele não teve um Antônio Baltazar na história dele. Ele não teve um presidente que foi austero, que foi sério, que foi organizado. Aliás, não tem, pelo menos no meu período de vida, né, que eu me lembre, né? Então, é impressionante o carinho que as pessoas nos grupos do América aí, né, no Facebook, têm pela sua gestão. Só queria dizer isso, porque às vezes o senhor não tem noção da visão que as pessoas têm da sua gestão. Eu aproveito para colocar esse posicionamento em relação ao nosso clube concorrente, nós temos um processo de vaidade, e tudo isso é absolutamente natural, porque a vaidade comedida, ela tem uma sinonímia com a autoestima, e a autoestima nos impulsiona para fazer as coisas boas e melhores. Então, fazer futebol é muito interessante e importante quando se tem e está estruturado para fazê-lo. O Cruzeiro conseguiu ter uma estrutura e conseguiu desenvolver no momento oportuno, e que começou na década de 60 de uma maneira mais efusiva, com bons dirigentes daquela época, Carlos Folletti, Felício Brandi. De certo modo, eu acompanhei isso e acompanhei as coisas acontecerem como adeptos, né? Nossa, o América perdeu alguns adeptos que não eram torcedores realmente de raiz, né? O torcedor de raiz não muda. Esse não muda. Aconteça o que acontecer. a nossa história nos mostrou isso agora, num dos momentos mais difíceis da vida do América. Quem conheceu a vida do América sabia que aquele era um momento divisor de águas. Se tentasse fazer futebol ali, poderia ser como vários clubes de futebol brasileiro que tinha posições semelhantes à do América. O América do Rio de Janeiro tinha um patrimônio razoável, pontos interessantes, mas sucumbiu. Bangu sucumbiu, Portuguesa do Esporte sucumbiu, tantos outros. Mas sucumbiram porque, na verdade, talvez levados pela necessidade de tentar fazer o melhor no futebol, esquecendo que, naquele momento, tem que se fazer uma estrutura. A engenharia não permite que você edifique qualquer tipo de coisa boa em cima de um pântano, vai ruim. Então, a América tinha uma posição de patrimônio bastante interessante, mas tinha um patrimônio líquido negativo naquele momento. Era um virar de chave. Podíamos tentar fazer um futebol em busca de títulos que pudesse nos dar mais adeptos, consolidar posições, ou fazermos uma infraestrutura com todos aqueles departamentos que nós falamos agora há pouco, e falar a verdade com o torcedor: olha, a situação está aqui. A América não tem conta em banco, a América tem água cortada, luz cortada, deve em Santa Luzia, nos estabelecimentos pequenos, estabelecimentos grandes, e a gente vai ter que fazer alguma coisa. Temos um salário atrasado de meses, e aí não tem responsabilidade ninguém. Nós não podemos ficar olhando para trás para falar, olha, A ou B é culpado. Não, todos trabalharam maravilhosamente bem. O América passou por esse momento difícil, porque teve um conselho na época de 2000 que deu título brilhante para o América. Nós estávamos preparados para assumir aqueles compromissos financeiros? Não estávamos. Tínhamos estrutura, infraestrutura? Não tínhamos. E aí, então, a conta chega. A conta chega, como chegou e tem chegado alguns clubes de futebol brasileiro. Vai chegar para mais alguns. E a conta chegou no América, e nós não tínhamos estrutura, não tínhamos caixa, e tivemos que produzir com coragem, comunicando ao torcedor, e por isso que o torcedor do América, eu digo que é diferente, porque ele acolheu, ele foi junto, participou, fazia caravana para ir jogar em lugares mais difíceis, mas estava lá o torcedor, porque ele sabia que tinha que dar a mão. Esse, eu diria, torcedores, não estou falando de adeptos, não. Adeptos é diferente, é essa grande maioria que os nossos dois concorrentes têm. Tem torcedores de raiz? Tem. Mas tem um grande número de adeptos criados pelo glamour da torcida, que é, né, o glamour de um título disputado, a festa. Mas é diferente ser torcedor, que é o caso da maioria absoluta. O América hoje tem muito poucos adeptos. Ele tem uma simpatia imensa. É um time simpático ao mundo. Se fizer um novo levantamento, uma nova pesquisa, o América deve ser campeão com simpatia. Mas nós não conseguimos levar adepto. Adepto é aquele que balança tudo, que vai ao campo, etc, etc. O nosso é diferente. Quem vai a campo são os torcedores de raiz. E é muito raro no futebol brasileiro você ter um torcedor de raiz como o América tem. O América tem uma posição confortável pelo patrimônio, mas sobretudo pelo patrimônio maior, que são os nossos torcedores de raiz. Isso aí. Léo, vou deixar para você agora. Faz uma pergunta aí, meu caro. Uai, vamos falar de futebol, então. Né? Pós-pandemia aí, se a gente fosse reforçar a América em três posições aí, em quais posições você mexeria, Baltazar? Eu acho que nós temos que rever a posição do elenco. Nós discutimos outro dia a posição do Messias, né? Eu acho que todo esforço tem que ser feito. Eu acho que nós começamos com necessidade, toda vez que a América brilhou, e se nós voltarmos aí a 1948, e se nós voltarmos a 58, eu ainda acho que o América teve, eu costumo dizer que o América teve, na minha opinião, o melhor meia, o melhor camisa, um dos melhores camisa 10 do futebol brasileiro foi o Zuca. Eu vi o Zuca jogar, vi o Zuca treinar, achava, foi exatamente na época que eu estava no futebol do Salão do América. Então, a gente ficava lá na beirada do Alambrado, vendo o cara, era diferente, né? Então, eu estou colocando isso, lembrando alguns times do América, lembro Jardel, Fantoni, Menin, Toledo, Gil, Saderbal, Robson, Frapeta, Cunga, Zuca e Ari. Esse foi um dos melhores times, por quê? O América tinha um goleiro extraordinário, tinha um zagueiro extraordinário, um volante extraordinário, um oito, que é naquela, a gente chamava de meia que também era defensivo, um camisa 10, um 9. A América tem que pensar nessa estrutura. Acho que a América tem um bom goleiro. Acho que nós falamos de mais um bom goleiro. Acho que a América, se o Messias ficar, nós temos uma posição de zaga confiável, confortável. Batem muito com as camisas 5, mas eu acho que não é 5, eu jogo com a 8, né, que é o Juninho, mas eu acho o Juninho um jogador excepcional, um formiguinha, ajuda muito. Penso que nós temos dois 5 muito bons, mas eu acho que o Zé Ricardo está amadurecendo, eu acho que vai ser muito útil para a América. Mas nos falta um 10 absoluto. Nos falta um 10 absoluto, falta um 9 absoluto. Que eu diria que temos bons atletas, mas se nós conseguirmos um 9 e um 10, eu acho que nós vamos ter grandes possibilidades na competição desse ano que parece que vai continuar, e também na nossa Série B. Tá certo. Eu sinto falta de laterais também, bastante. Nossa Senhora, das duas laterais. Também acho, mas eu acho que é outra história. Eu diria que você, que é um extraordinário cardiologista e também clínico, Léo... Achei que você ia falar que ele era um extraordinário jogador. Eu diria que era um extraordinário banheirista. Eu ia fazer uma analogia e dizer o seguinte: um bom organismo é aquele que alimenta bem, é aquele que, na verdade, claro, tem que ter um DNA bom, com 5 sentidos bons, os 3 sistemas funcionando bem, sistema cardiocirculatório, digestivo e respiratório. E analogamente, a gente precisa de tudo, né? Mas um coração e um cérebro que não funcionam, você não tem um ser humano em qualidade. Eu diria que quando nós pontuamos um goleiro, uma zaga, um volante, um camisa 9, um camisa 10, nós estamos falando o pessoal costuma brincar que é espinha dorsal, e é isso mesmo. Agora, é claro que as laterais, a América poderia rever, mas tudo tem que estar de acordo com... O Marcelo conhece bem o futebol. Eu diria até que dos nossos companheiros ao longo desses últimos 50 anos, que ele também agora já está chegando, já é um senhor sexagenário, com todo carinho e respeito ao Marquinho, fica o meu abraço aí para ele. Ele conhece bem o futebol e ele sabe que lá para frente a gente vai precisar de um reforço também das laterais. O Enéas Júnior está aqui fazendo uma pergunta. O pessoal gosta de saber dos bastidores. Conta aí como foi a renovação do contrato do goleiro Flávio. Começou às 20 horas pedindo X e terminou às 2 da manhã recebendo Y. Teve essa história aí mesmo? Como é que foi, doutor? As negociações deram muito, né? O Flávio tem história interessante na América. Ajudou pra caramba. Ajudou muito no momento difícil. E quem gosta de contar essa história, e mais algumas delas, é o nosso querido deputado Alencar. O Flávio era um bom goleiro, mas sobretudo também um grande negociante. E claro, América sem casa que falta pão, tem um ditadinho que diz o seguinte: casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Nós não podíamos deixar acontecer briga. Pão a gente não podia deixar faltar. Então a gente tinha que dividir o pão juntos, né? E o Flávio foi companheiro. E às vezes, para que as pessoas entendam o momento, é importante que a gente crie situações futuras de compromisso para que ele possa nos ajudar. E essa negociação aconteceu sim, ela começou por volta das 8 horas, mas terminou às 4 da manhã, a gente tomando um bom café, ficou bem resolvido, ele permaneceu e ajudou pra caramba a América naquele momento difícil. É verdade. Felipe, ô, Jair, você quer fazer uma pergunta? Diga, Thales. Só eu estava escutando o Dr. Baltazar falando, eu estava pensando se no lugar do pai fosse o filho fazendo a negociação, se ia ter um café no final dessa negociação. Não, esse é um bom chope. Não, senhor, você não podia levar o nosso goleiro para esse lado da força, não, viu? Não pode, não. Só café mesmo. A diretoria brinda com o chope e o goleiro fica lá no cafezinho. No cafezinho também não podia mandar sendo treinado. Assim, Leonardo da manhã, gente. O Leonardo, ele é o diretor clínico do Hospital Residência. Ele não é diretor clínico por ser filho do presidente, ele é diretor clínico pela competência dele, obviamente. Se preparou muito bem. Ele tem 4 especialidades médicas, está muito bem preparado, está muito bem entregue. Mas, na verdade, quando nós fomos ajudar o América a fazer a área da saúde do América, ele virou e falou assim: ó, me tira dessa. Plantão no Independência nunca, por favor, porque eu vou estar no meio dos meus amigos, não uma. Eu não vou julgar, não. Certo fez ele. Uai. Corretíssimo. Cláusula contratual. Só presta assistência lá se eu tiver liberado. Princípio, assim. Ele tem o diretor, que é amiguinho dele, e ele combinou, falando o negócio é o seguinte: jogo da América, esquece. Você me acha, sabe aonde? Com meus amigos, cuidando. No empate, na derrota ou na vitória. Tá certo. Eu, quando eu casei aqui em casa, eu dei um aviso aqui pra minha esposa. Eu falei assim: ó, eu tenho 2 amores na vida, você e o América. Se um não reclamar do outro, dá tudo certinho. O América não tá reclamando de você, então. Não, fechou. Fechou, não tem por que dar problema, não. Né? Uma coisa boa pra começar a consolidar é sempre que o América ganha, levar um presente, falar bem, dar uma curtida legal. Porque isso vai fazendo com que ela deseje com a América bem sempre. A gente vai formando a adeptos e depois todo mundo. Olha aí, ó. Eu tô botando assim, dicas patrimoniais aí, ó. Vocês estão ouvindo, né? Isso é importante. Felipe, você quer fazer uma pergunta? Até mantendo essa, são onda de bastidores, né? Foi na gestão do senhor, né, Baltazar, que o Alexandre Matos teve a primeira chance de ir num clube de futebol, né? Inicialmente não remunerado, e depois acabou evoluindo para diretor de futebol na América. Foi importante ali na retomada, né, nossa, de esportiva, né, no campo, e depois virou um dos dirigentes mais cobiçados do Brasil pelo trabalho, né? Queria que você falasse um pouquinho de como foi que o senhor fez o convite, como conheceu, um pouco mais o bastidor de como foi a chegada dele. E às vezes eu estou um paralelo, você acha que o Brax pode estar num caminho parecido, assim, como gestor também de futebol? Oi, Felipe. Prazer te cumprimentar. O Alexandre, ele, não sei se você sabe, o papai dele foi diretor do América na década de 60, de uma família de americanos. Quando ele contactou conosco, ele estava vindo, ele tinha feito educação física em Belo Horizonte, e a gente trabalhava com algumas posições do América, em que, na época, a dificuldade era tanta que a gente tinha que fazer as reuniões lá na sede do Hospital Residência, e a gente ia até mais tarde, e era todo dia a gente tentando vencer o obstáculo. O oficial de justiça batendo na porta do hospital, batendo na porta de casa, isso foi durante meses e meses, até as coisas acomodarem depois daquele condomínio de ações. Nós tínhamos praticamente 30 milhões de ações trabalhistas que eram... Os advogados são habilidosos, são espertos, isso me tomava muito tempo e eu precisava de alguém que pudesse... Tínhamos tido algumas experiências, mas remuneração pequena, que não podia, naquele momento, também dispensar grandes valores ao futebol. Tivemos que, enfim, fazer um acerto com 53% do pessoal do América para reduzir folha. Uma época difícil, de muita... Muito difícil. Eu me coloco no lugar das pessoas que a gente teve que interromper o contrato, uma situação complicada, né? E o Alexandre chegou num bom momento, passando já com 6 meses, vivendo muita dificuldade, e ele tinha uma história interessante, estava com uma academia pequena, estava noivo de uma garota muito interessante, e essa menina ajudava ele na academia, e ele falou: olha, eu gosto de futebol, gostaria de entrar no futebol. Eu digo: olha, eu preciso de uma pessoa que tenha o seu perfil. Você tem um bom inglês, você tem um bom espanhol, você teve na Europa, mas eu preciso que seja parceiro mesmo. Eu vou passar as informações que eu tenho de instituição, que são as minhas instituições de sucesso. Nós temos que fazer uma infraestrutura na América de contrato. Os contratos têm que ser absolutamente bem negociados, com visão de futuro. Não é fazer um contrato para que a gente gere problema para daqui a 3, 4 anos. Fazer um contrato que não gere problema para ninguém, nem no presente, nem no futuro. Ele vestiu a camisa, nós passamos a conversar diariamente, era um companheiraço de diário, a gente negociava a exaustão as coisas do América, ele ajudou no futebol, nos contratos, e com algumas sugestões. Ele se preparou muito, acho que nos ajudou muito, e é um rapaz que tem todas as qualidades para onde ele vai de fazer um bom trabalho. É fiel, é companheiro. Durante o tempo que ele teve conosco, a reputação, porque o futebol ele permite alguns desvios muito incomum em outras atividades, e ele foi sempre uma conduta honesta, íntegra, ou seja, conduta ilibada. Então, o Alexandre está pronto para fazer gestão de qualquer time do futebol brasileiro, até futebol internacional. É um moço bem preparado, aprendeu a fazer contrato, conhece futebol, conhece atleta, conhece um pouco de nutrição, porque estava ligado à academia e aprendeu a conhecer a nutrição. Teve conosco no Feyenoord, naquele contrato, que era bom para o América, mas depois acabou tendo alguns problemas. Nós entramos no contrato, já estava terminando, e a gente conseguiu sobreviver ao contrato por mais um tempo para nos ajudar a respirar um pouco, e foi bom. E o Alexandre também foi fundamental e importante nisso. Ele ajudou bastante. Obviamente, depois houve a melhoria dele exigia melhores ganhos. No primeiro momento, quando ele começou, quem dava um contributo para ele era o Hospital Residência, a empresa para poder ajudar. O América não podia pagar naquele momento. Ele foi crescendo com o América, ele fez o primeiro contrato no América, que me permite, o Alexandre, que pode estar nos vendo aí, o primeiro contrato dele foi de R$3.000, depois negociamos duramente para 4, 5, 6, e assim foi até a última permanência dele nos dois mandatos que nós tivemos a honra de estar na diretoria executiva. Era, se dependesse da minha opinião, ele poderia ter continuado no América. Mas existia, enfim, o crescimento dele, existia a necessidade dele buscar horizontes, mas também era uma outra opção de quem assumiu naquele momento de fazer uma nova experiência, já que ele não queria compartilhar o departamento de futebol, que o departamento de futebol fosse dele. E aí, então, obviamente, ele saiu para buscar caminhos no nosso concorrente, deu ajudou esse concorrente a conquistar dois títulos. Eu estou evitando falar do concorrente, porque está vivendo um momento difícil dele agora. E ele agora, futebol é isso. O cara é profissional. Ele agora voltou para Belo Horizonte e está no Atlético. Desejo a ele todo sucesso como profissional, mas que o sucesso dele não sobrepuja o sucesso da América. Pela primeira vez, eu não posso torcer tanto para o Alexandre. Na vida pessoal, sim. No futebol, não posso torcer tanto. O Wanderson. Valdemon. Isso. Eu estou vendo a pergunta do Valdemon. Eu acho que vai haver uma tendência dos clubes começarem a pensar em clube empresa. Acho que todos os clubes de futebol de Minas, os três, eu vou colocar o Vila Nova, né? Nós estamos falando da região metropolitana, bem ao nosso lado. Eu não vejo possibilidade ainda da gente virar empresa nesse momento. Eu acho que é uma estrutura que a gente tem que fazer. Nós estamos nos preparando, essa preparação, talvez o América que venha com ela, já vem com ela de muito, muito tempo. O nosso companheiro Marcos Salum, há mais ou menos 15 anos atrás, perdão, 18 anos atrás, nós tivemos um pensamento sobre isso. Acho que nós avançamos muito. O América está quase de todos os clubes de Minas Gerais, talvez do Brasil. O América hoje é um dos clubes que poderia se enquadrar aí entre os 5 que mais esteja pronto para se transformar em clube empresa. Mas eu acho que nós temos que cumprir ainda uma maturação um pouco maior. Acho que é a salvação, sim. Acho que o América tem que buscar caixa, e para buscar caixa é fundamental que o América se torne um clube empresa. Eu acho que também é uma tendência e periga se a gente não entrar nessa onda, a gente ficar muito atrás, né? Como na última reunião de conselho, inclusive, isso ficou bem claro que não é só também virar empresa, tem que virar empresa da melhor forma para a América, né? Da melhor forma que garanta tudo que a gente já lutou para manter e conquistar, né? O que acontece hoje? E aí, a transformação na minha saída da presidência do conselho da executiva, e que depois eu tive a honra de presidir por 3 mandatos o conselho deliberativo, nós conversamos durante todo o tempo com companheiros e parceiros. O doutor Bernardo faz um trabalho, eu tive o carinho, e acho que o América abraçou a causa de colocar o doutor Bernardo como presidente de honra do Conselho Deliberativo da América. É um nome extraordinário, tem dado um contributo para a América importantíssimo, principalmente junto com o Paulo Asmar, naquilo que é a área jurídica e de visão futura do jurídico da América. E a gente conversa muito sobre isso. O que eu tenho percebido é que o América está quase pronto juridicamente, administrativamente, com a infraestrutura dos departamentos de contabilidade, departamento pessoal, departamento de RH, marketing e comunicação. O América ele tem que ter os focos para que a gente tenha a possibilidade de estar com uma projeção de todos os protocolos prontos para a gente poder falar: estamos prontos internamente com todos os nossos focos, e agora nós podemos pensar no clube empresa. Alguns clubes que se tentaram fazer clube empresa no país, alguns deles se deram muito mal, não estavam preparados. Parcerias, como foi feita agora em São Paulo, que quase foi feita conosco, temos que ter um pouco de cuidado. Por que que eu digo cuidado? Quando estando com uma instituição que não tem patrimônio para a América, tem a América hoje, claro que eu vou colocar um número aqui, e não é para... Não gostaria que a gente pudesse discutir, porque, na verdade, eu gosto de valorizar o que a gente tem. Então, quando eu coloco, a América hoje tem um patrimônio líquido, sem falar marca. Uma marca, ou seja, fazer o valorista dessa marca é uma outra situação, mas a América tem hoje um patrimônio líquido superior a 700 milhões de reais. Então, a América não pode, enfim, ter um contrato que tenha qualquer aventura. E de quem são esses 700 milhões? São dos torcedores da América. Quem são os donos da América? Os torcedores da América. Estou falando de torcedores, de novo, torcedores e não adeptos, né? Então, como a América tem, na sua maioria, absoluta de torcedores, os torcedores da América têm um patrimônio hoje de 700 milhões. Não pode agora, a qualquer momento, vamos fazer um abração, uma parceria, vamos sair agora para um clube empresa? Sair como para um clube empresa? Tem que ter uma estrutura, tem que ter, claro, não só auditar as empresas que vão ser parceiras, mas nós irmos para o mercado consolidado naquilo que é nosso patrimônio, esses 700 milhões não é nosso, é do torcedor. Vamos aqui, nós temos agora um clube que chama América. Esse clube América é que vai para o mercado. Esse clube América vai buscar caminhos do mercado. Se não der certo, a gente tem como dar um passo atrás. Se der certo, vamos avançar na busca dos títulos nacionais e internacionais que a gente precisa. Mas com cuidado e passo a passo. Isso aí. Deixa eu perguntar para o senhor, qual foi o momento mais emocionante que o senhor passou na América, ou como torcedor, ou como dirigente? O que mais aflorou seu sentimento, assim? Qual foi o evento, assim? É de todos os momentos? Sim, sim. O contrato do shopping. Eu tinha certeza que ali o América dava um passo na sua infraestrutura. E depois, uma reunião para a gente sair do estádio Independência, que eu chamo de Arena do América. Eu acho que foram dois passos marcantes na infraestrutura da América. Eu digo América instituição. Na América Futebol, nós tivemos momentos difíceis, tristes, e tivemos momentos gloriosos e maravilhosos. Né? Sempre dentro do princípio da honorabilidade, eu tenho a honra de dizer que o futebol traz coisas boas e nos ensina. E o Leonardo que está aí, a gente um dia conta uma história, numa outra live, de um jogo lá no Paraná. O resultado estava podendo ser nosso. Nós tínhamos que fazer alguma coisa que não faz parte da história e da vida do América e, sobretudo, da minha família. E o Leonardo, do meu lado, a chuva desceu, nós fomos para o meio de campo e rejeitamos aquilo que poderia ser a ordem natural para alguns. Para o América e para nós, não é. Nós fomos para o jogo foi 0-0 e nós não subimos. Porque, na verdade, o América não aceitou sair daquilo que é honestidade e integridade. Impressionante, hein? Essa é... Ser honrado no futebol é uma coisa muito difícil, não é, doutor? Eu faço ideia, né? Não, acho que pertence ao natural da vida ser honrado. O que acontece é que o futebol do passado, ele está acabando, né? Tem histórias aí agora que dizem o seguinte: se prepare, se consolide, crie uma estrutura de honorabilidade, de honestidade, crie a infraestrutura para fazer bem feito, arrume caixa honesto para poder fazer os seus investimentos. Se o caixa não for adequado, a conta vai chegar. E quando a conta chegar, tem que ser paga. Isso aí. Lucas, você quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, vem um pouquinho da visão do Baltazar a respeito do momento. Ele já citou um pouquinho disso ao longo da conversa, né? Mas para ele falar um pouquinho do que ele entende como sendo o momento atual em termos de estrutura e financeiro do América. Né? Recentemente a gente teve notícia da divulgação do balanço, que a gente teve um déficit alto do balanço do ano passado, né? E a gente fica com esse sentimento de que o América meio que depende de alguma situação extraordinária, de alguma venda que não esteja contando, não estejamos esperando, para que a gente consiga fechar o ano no 0-0. Assim. O que ele vê como momento atual financeiro do clube e o que ele vê como saída no curto, médio prazo, para que a gente consiga crescer ainda mais, né? Tudo bem, Lucas? Bom falar consigo. O que eu estou percebendo? O nosso conselho ele está muito bem estruturado. Tem pessoas de ótimo conhecimento. O Dover conhece a contabilidade muito bem. O Batista é um rapaz bem consciente, uma boa revelação do América. Mas, sobretudo, o Fabiano, que trabalha com marketing, tem uma experiência de marketing muito especial na vida dele. O Anderson Rassilan, ele conhece da área jurídica, está dando uma continuidade ao belíssimo trabalho do Dr. Bernardo e do Paulo Asmar. E o Salum conhece futebol e tem um apoio total da família dele, do Caio, do Alberto, e tem o clube dentro daquilo que é preciso. Esse pequeno déficit que apareceu, isso é nada na vida do América. Nada, absolutamente nada. No América não tem dificuldade nenhuma com essa parte financeira. Tem um passivo ainda para carregar, passivo esse que nós estamos inscritos como outros, que não, na verdade deixa o América numa posição confortável, não cobra, não aciona. Porque, na verdade, o América hoje tem uma situação patrimonial, conforme falei agora há pouco, extraordinária. O que acontece é que nós, para virarmos a chave, a gente tem que ter um caixa melhor. O caixa melhor precisa, obviamente, da gente buscar caminhos nas nossas receitas. A receita que a gente tem hoje, que é a receita da TV, é muito mal distribuída. E é aquilo que vários dirigentes nossos já disseram. Quer dizer, é absolutamente inequânime a distribuição que é feita hoje por aquelas pessoas que dirigem praticamente o futebol brasileiro junto com os seus captadores de receita, que no caso são as TVs, sobretudo uma das TVs. O Campeonato Mineiro tem uma participação muito pequena, ou seja, a Federação Mineira dá um contributo muito pequeno na vida dos clubes. O América tem uma pequena receita, a receita grande fica com os nossos dois concorrentes. O Erlei vem fazendo um trabalho de marketing na busca de receita com bons patrocinadores. esse empréstimo foi feito agora, era absolutamente necessário, oxigênio, nesse ano. Nós vamos ter dificuldade, como todos os clubes vão ter, mas de todos os clubes que estão aí, o América terá, possivelmente, a grande facilidade de virar a chave. Por quê? Porque ele tem hoje uma história muito interessante, porque ele tem um patrimônio hoje. Quando eu acabei de comentar que quando nós consolidamos a posição do contrato do shopping, foi um dos grandes momentos, porque eu sabia que ali estava uma virada. Quando você tem uma história como nós temos hoje com o shopping, na verdade você tem crédito, você cria recebíveis e você alivia os momentos difíceis que as instituições têm. Então, a América hoje tem uma independência, tem o shopping, tem o resto do seu patrimônio muito bem consolidado. O América tem crédito e o América tem recebíveis para fazer sem tocar no imóvel. Eu sou absolutamente contra qualquer situação de tocar no patrimônio do América para fazer futebol. O América tem que fazer futebol com parcerias, com a estrutura que o América vai terá que fazer e poderá fazer agora com o nome que tem. Então, chegar parceiros, como estava para vir um da China, como estava para vir um de outro local, isso é muito bom que chegue para trabalhar com o América no futebol. Acho que o América vai virar o ano bem, porque dos clubes brasileiros, nós temos uma posição hoje de despesas absolutamente sob controle. Essa questão de ficar com um déficit um pouquinho, não muito significativo, não faz diferença na vida do América nenhuma. Nós viramos a chave muito bem para isso. E eu estava dizendo, receita depende da gente ter agora um caminho de fazer algo diferente, consolidar esse título, subir para a Série A, nos manter na Série A. É um trabalho que você não vira de uma hora para outra. É um trabalho que precisa de planejamento, e o planejamento ter a mesma compreensão que sempre teve dos torcedores da América por buscar caminhos. A gente tem que buscar caminhos agora com os nossos torcedores de raiz e, num primeiro momento, aceitar os adeptos que eles venham com carinho, buscar receita para que a gente tenha a possibilidade de fazer receita em tudo, nos nossos jogos, nas camisas, nas nossas promoções, para os nossos patrocinadores, nos nossos sócios torcedores. A gente tem no sócio torcedor a possibilidade de fazer uma receita diferente. E aí tem muitas criatividades para que a gente possa fazer e melhorar isso. Bacana demais. O Brunão está perguntando aqui, grande Baltazar, fineza contar histórias engraçadas do Zeziel. Esse povo conhece umas histórias que eu não conheço, viu? Atleta tem cada história, né? Se você sentar com o Amaral, eu tive o prazer de ouvir algumas histórias do Amaral. Se você sentar com histórias de alguns atletas, é muito interessante. Eu tinha a oportunidade de estar mais presente quando eu vês. Então tem muita história boa. Às vezes eu tenho histórias boas. Tem uma delas, não pode contar aqui, não. Bruno, o presidente vai ficar te devendo aí, viu? Infelizmente. O Fernando Ivanenko, ele está levantando aqui. A primeira proposta de modernização da Independência foi na sua gestão, não foi? Que era aquela uma proposta que tinha até uma desapropriação grande em volta, não teve isso? Teve. Na verdade, quando... E aí a gente tem que fazer uma homenagem de novo, né? Tem algumas fotos interessantes que fala de momentos importantes. Quando nós fomos a Brasília, e o Dulce nos acolheu muito bem com a apresentação do Ministério do Esporte, Ministério do Turismo, e nós levamos o pleito, e o pleito foi consolidado, que era exatamente fazer uma grande reforma na Independência. Essa grande reforma, na época eu tinha estado em Portugal, e trouxe um modelo que foi discutido, esse modelo, que seria, então, pleitear que o América pudesse fazer uma, não só mais a reforma, mas uma grande construção que dependeria da União do Estado e da Prefeitura para a gente dar um presente, o América daria um presente a Belo Horizonte, aos desportistas de Belo Horizonte, com uma grande arena, com a comunidade, porque ali tem 5 boas comunidades envolvidas no processo, onde nós visitamos o prefeito, deu o ok dele, que seria feito, então, como nós temos o metrô, seria colocado uma linha até o América, um grande, seria desapropriado aquela, são, se não me engano, 2 quarteirões, seria desapropriado da prefeitura, respeitando todas as condições legais, seria feito uma grande praça, com estacionamento debaixo, e ali seria feito um local de convívio, uma arena maior, até que teria um heliponto, uma coisa bem, bem, bem definida. E o América seria um centro, a arena do América também seria um centro de exposição. E, obviamente, nós enfrentamos algumas dificuldades, mas veio o projeto veio, o primeiro contrato veio da reforma, foi muito bem acolhido na época pelo nosso governador também. Tivemos visitando o governador deu o ok dele, o prefeito deu o ok dele, e a partir daí as coisas foram sendo construídas. Posteriormente, houve mudanças em função exatamente da necessidade de formar capital, foi feita a mudança, E foi quando nós saímos da diretoria, da presidência executiva. Eu conversei com o nosso querido companheiro Marcos Salum, ele tem uma empresa de engenharia, sucesso, com a família. Eu falei, Marcos, esse é o nosso projeto, projeto de independência. Tem todas as condições de tocar e tocar muito bem. Eu vou para o conselho com a ajuda dos nossos companheiros e gostaria que esse projeto pudesse ser dado sequência. E ele deu sequência muito bem, na medida do possível, com aquilo que foi possível. Mas o projeto realmente era um projeto maior e a gente não enfrentaria as dificuldades que a gente está enfrentando hoje com a comunidade local, que tem dificuldade de fazer as festividades, de fazer aquilo que é operacionalidade, de fazer receita da arena. Mas tem planos. Quando o pessoal diz a respeito se existe dificuldade, se existe medo da gente retomar o independência, independência nossa, a gestão da independência, considerando que muito bem gerido pelo Gurgel, que se reporta ao pessoal da BWA, mas a BWA está na hora da gente buscar um caminho conjunto com o Estado e a gente buscar não só uma receita maior para a América, e é claro, a gente tem que ter ali Ministério Público, Estado, município, trabalhando junto. Nós não temos 100 exposições importantes, interessantes. Agora, com a pandemia, acho que o América terá todas as condições de poder fazer um bom trabalho com o município, com o Estado, com o Ministério Público e com o parceiro, seja a BWA ou não. A BWA nos deve, tem que pagar. Se não pode pagar, fazer um acordo da melhor maneira possível. Acho que o Gogé é um rapaz que tem feito o máximo, mas esse máximo não é compatível de buscar receita, porque atualmente não está se podendo fazer grandes eventos que geram boas receitas. O Parque Antártico está brigando, porque é um local de fazer grandes eventos que tem boas receitas. E os grandes eventos vão voltar. A pandemia está difícil, está cruel, mas ela vai passar. E a vida vai seguir. É isso mesmo. Doutor Antônio Baltazar, eu não posso dizer o tamanho da honra que foi essa entrevista, dizer que vamos fazer outras, porque o senhor tem um papo excelente, tem histórias assim, e tem uma visão das coisas sensacional, viu? Queria muito agradecer e queria que você desse um recado final aí para a torcida do América. Já, primeiro agradecer a oportunidade de a gente estar junto aqui, a todos os demais companheiros que fizeram perguntas, sobretudo agora meu filho, o Leonardo, um abraço, meu carinho. E em nome da minha família, eu quero dar um abraço a todos os torcedores americanos, que é a razão específica de existir essa paixão. Aos nossos, de novo, eu reafirmo, o América tem a honra de ter os torcedores mais raiz do futebol brasileiro. Eu acho que aquele nosso filme é extraordinário. Ele fala que somos poucos, mas somos a essência de termos os melhores. Então, fica o meu abraço a todos os torcedores, aos nossos conselheiros, e o agradecimento eterno a todos esses gestores da América, a todos esses que brilharam na história da América, esses nomes que eu citei no início, que são a razão da América ter obtido esse patrimônio quase inigualável no futebol brasileiro. E nós temos uma chave na mão, diferente de 99% do futebol brasileiro. Nós estamos quase agora prontos para virar a chave para as buscas dos títulos nacionais e internacionais. Meu abraço, meu carinho a todos os torcedores de raiz da América. Nós é que temos que agradecer, doutor Baltazar. Queria aproveitar o fim dessa entrevista para falar do projeto Bora Pra Rua, pessoal. O pessoal do projeto Bora Pra Rua, eles fornecem marmitex, cobertores à população em situação de rua, e está acontecendo o clássico contra o frio, tá? Em que as três torcidas, o pessoal da Barra Una, inclusive, está mais envolvido com esse projeto, mas vamos tentar ajudar, é uma causa boa. Tá rolando uma vaquinha virtual, eu coloquei o endereço aí na tela, https://abacaxi.sh.com/p/coelhão. Vamos ganhar mais essa, porque, além de tudo, a gente está ajudando as pessoas. Tá certo? Só para finalizar, o Leonardo está aí. Leonardo, aproveita a oportunidade, Felipe, para fazer as doações inerentes a álcool gel e máscara, para que a gente tenha a possibilidade de levar para a população carente um pouco do nosso carinho do Hospital Residência e do América, né? Colocando o nome do América e do Hospital Residência. E agora, em nome de todas as torcidas e, sobretudo, aqui da Decadentes, a gente dá o nosso contributo também para a população carente. Cesta básica, de álcool gel e de máscaras. Vai ser feita uma doação. O Leonardo vai caminhar com vocês. Perfeito. Um abraço grande. Grande abraço a todos, gente. Até mais. Um abraço, boa noite. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. I'm